648, autorizado descida até o nível de voo 050. 050, 648. Acho que papai, que sei. O vento 180 graus, 08 nós. Livre pouso, no estou na 7. Afluente, SE, grato. Bom dia, voo 9621. 9621, bom dia. Senhora, identificação via chegada Bonf, desse mantém a nível de voo 060. Ajuste em Salvador 0196. Bom dia, a gente estou, desce para o 060, 1016. Chegada Bonf, por que agora pode estar um pilo? Frisado pelo Gol 9621. Ok, pelo obrigado. 9648, desse que mantenha 4 mil pés livre da restrição de altitude em taxa. 4.000, vou no 648.016. Controle Salvador, bom dia. Papapá, Mike, Juliette, Romeu. Papapá, Mike, Juliette, Romeu, prossiga. Romeu 44, decolagem Serra Índia, Eco Índia, alocado 0115 no transponder. Está se deslocando em direção à Cidade Baixa para sobrevoo em São Caetano, próximo à Duna. Estevão Mike Juliette Romeu, apenas para informação, tem o Romeu 44, o hotel Romeu Golf decolado de Enrimar, também sobrevoa sobre São Caetano. Fica atento ao hotel Romeu Golf, o Mike Juliette Romeu. Voo 648, desse mantenha 3 mil pés, reduza para 2009. 2003 mil, voo 648. Linha 48, vetor radar para sequenciamento, com via esquerda para o 0110, tem como limite o localizador. Esquerda 0110, limite ao loco, seu nome é 48, loco. 48, em caso de falha de comunicação, está seu limite, está autorizado, reassumir a navegação na proa. É o limite ao localizador ou não? Linha 48, chame sinal Salvador, 199.8. 198. E Juliette Romeu, controle? Mike, Juliette Romeu. Deu a informação de tráfego do Romeu 44? Copiou, até o Romeu Golf, confere a informação para o Mike Juliette Romeu. Ativo, ele está agora 11 horas e 4 milhas também, está próximo à Duna, mantendo 500 pés também sobrevoo sobre São Caetano. Vai manter sobrevoo próximo ao mesmo, Mike Juliette Romeu. É o meu Golf controle. Ascuta, o hotel Romeu Golf. Informação de tráfego, Mike Juliette Romeu também para sobrevoo sobre São Caetano, está agora ao norte da sua posição, a 3 milhas, já está atento da sua aeronave. Tá ciente, o hotel Romeu Golf. Hotel Romeu Golf é o Portuga, passa pra nós. 621, deixe se mantenha 4 mil pés. Mantém 4 mil pés, vamos 621. Barulhos, faz cópia? 2 Barulhos, 360, decolagem fechando 0, após decolagem curva à direita, no perfil da subida da El Leda Motiva, aonde intercepta a aerovia Zulu 10 e sai conforme o plano de voo. 5063, código transponder, controle opere em 120.8. Portão 2, chamando pronto, por isso, né? Juliette, como eu estou visual com o Romeu 44? Negativo, está reduzido, mas Juliette Romeu atenta ao mesmo. É o meu gosto está visual com o Mike Juliette Romeu? Já avisou com o seu Romeu Golf, está chegando só na retaguarda do mesmo, à esquerda. Na posição de 8 horas, Mike Juliette Romeu. O Golf está visual com o Mike Juliette Romeu? Solo Salvador, é o Papa Tango, Mike, X-Ray Alpha, informa o término do reboque na posição 7, pátio principal. Visado localizador. O Mike, X-Ray Alpha, sim, grato. Grato, bom dia. Solo Salvador, Papa Romeu, Serra, Tango Delta. Bona é número 3, para mim. Ok, vai desviar um pouquinho, Pedro, depois retorna ao seu, então. Táxi de Alfa, Juliette, repórter Táxi Lima, ou Serra Delta. Serra Tango Delta. Alfa, Juliette, táxi principal, depois para ingresso na Serra Tango Delta. Tráfego Salvador, voo 2065, está na posição 10, autorização Guarulhos. 065 Guarulhos, só um minuto, qual a partilha da El? Esse é o meu confirme para controle. Entrando no local, você tem separação com a outra tráfego, Mike Juliette Romeu. Ano 621, chame final Salvador, 199, decimal 8. 198, final, obrigado. Serra Verde, condições visuais, a intenção seria pousar o nosso teste, autoriza? Confirmando da visual? Sim, Matheus, condições visuais, a intenção é 197, se autorizar, prossegue. Serra Tango Delta, Lima Mike, repórter, ponto de espera da Quebec. Serra Verde vai prosseguir para qual pátio? Vai para Aerostar, pátio 5. Change. Serra Tango Delta, cruzamento de imediato, seu pátio 5, autorizado de imediato. Passa para final 97, baixar e checar o Fox Serra. Gente, Fox Serra Vitor, o vento no 80 graus, 059, pista livre, pouso autorizado. Esse pouso no 7, Serra Vitor. Salvador, bom dia, voa no 648 final. No 648, continua a aproximação, vai dando autorização de pouso. Ok, isso. Comecinho, prossiga. Guarulhos, 360, rota de Pesolo 10, conforme já, decola fechando 0, primeira curva direita, após decolagem, precisa seguir da El, Leda, Motiva, aonde intercepta Pesolo 10. 5076 transponder, controle 120.8. Autorizado Guarulhos, nível 360 na Pesolo 10, decola da pista 10 curva direita na seta da El, Motiva Letra, controle 208, aciona 5076, eu vou 2065. A saída da El, Leda Motiva. Da El, Leda Motiva. Portão 10, no ponto pronto, puxa lá. Chamar a boa. Fox Serra Vitor, solo 57, direita da estacionária, está frequência livre. 648, avistado livre pouso pistão 90, vento 180 graus com 0629. Livre pouso 90, 648. Eia! Confirme que chamou só o Gol 995? Não, Gol 2065. Pode confirmar sua rota pelo 10 até aonde? Até Piraí, após direto um bar de pêndulo 44, pagode. Muito obrigado, confesso a nossa estreia. E 9811 na escuta? E 9811 na escuta do solo? É, o plano do senhor era para as 12:00, já são 12:58, enquanto se vencido. Sabe se foi apresentado alguma DLA pela companhia? Se não foi, poderia solicitar que apresentasse uma DLA? É, o problema é que o plano é válido só 45 minutos após a OBT. Ou seja, o plano das 12 seria válido até só aos 45, essa autorização. Não há possibilidade de usar ainda essa autorização? É, só apresentar uma DLA, só. Eu vou entrar em coordenação com o centro. Mas, para agilizar, entendeu? Aí era melhor que a companhia apresentasse uma DLA. Obrigado. Tá, só tá com o pessoal aqui do sol. Paulo Gol, número 48. Paulo 648, bom dia, Alfa, repórter da Juliette. Previsto full position, 01. Alfa, da Juliette, Bruno, número 648, boa. Salvador 2065, puxa o estacionamento, posição 10. 10 autorizado, chama táxi. Chama táxi. Estando bastante travado, Gol no 621. Gol no 621, livre pouso, pistão no 0, vento 1, 90 graus, 089. Reposição na 0, Gol no 621. Obrigado. Gol no 621, chegou só um minuto que eu puxo o Rio. Leia 48, Juliette 01. Juliette 01, não é 48. É, o plano que eu tenho aqui é das 12:00. Não, pra gente, nós temos um plano aqui para as 12:30. Só um minutinho, estou em contato aqui com o Centro Recife, só um instante. Aguarda, 6391. Obrigado. O 02, livrando a direita, Saluna, 21, 21, bom dia. A direita, Tony, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, como é que é? Contato com o centro, mesmo que fosse o mesmo plano, das 200. Inclusive solicitou que fosse apresentado um novo plano pela companhia, devido ao cancelamento do plano às 45. AM-250, bom dia. Acione a identificação via chegada Mari. Desça em Mami, nível 0. Toda a identificação, chegada Mari, não entendeu o final da mensagem, pode repetir? Ativo, 050, ajuste em Salvador, 10116. Controle e autoriza após o Pavong, se tiver condições, vou aprovar táxi. Táxi via Tati 1 no Indy, ponte espera 1905 e 16 no ajuste, boa viagem. Que autorizado, Pátio Índia, 1895, 1016, obrigado. Falou aí, 98, vamos entrar bastante devagar com o pessoal que fala aqui de apoio. No caso, o centro solicitou um novo plano. Teria que ser apresentado um novo plano, o 989. Estamos em contato com a gente, pessoal. O que se chama quando estamos na posição da companhia, ok? Sim, estou aqui no aguardo. A Juliette, ou 1621. 1621, endereço é Juliette, 09. 09, 621. Tirei 63 no 1, fazendo equipe de solo, fazer a nave da Gol para retaguarda, para prosseguir no ponto esperto. Nave da Gol com pintura das cores do Brasil. Iniciando 2, chama o protocolo. É, posso fazer a nave da Gol, é isso? 065, além da cola pistola 0, vento 1, 90 graus, 08 mais. Além da cola pistola 0, 2065. November, bom dia. Prossiga. É transporte centro, tá no patinho, só que tá usando espaço de porta. Radial ideal é 08. Sabia. Intenção de decolar da 35. Gente, o Ecos do November está autorizado para a Serra November, Índia Oscar, nível 05. 5 visual, Decola da cabeça 35 em direção com a torre. Após curva direita, segue em rota direta. 5047 transponder, 1208 controle. Confirmando, a distância é 50 milhas? A distância é 96 milhas. Gente, no pátio 5, só confirma o POB? 04 a ponto. Para minha taxa de decolagem, 1895, 1016, voa. Bom dia. Controle Salvador, bom dia. 2065, decola, passa 1600, Dael. Voo 2065, bom dia. Contato, radar subiu, mantenha nível de voo 360 via Dael. 360 via Dael, 2065. Patango Vitor Lima X-Ray, acione identificação via chegada a Mari. Reporte quando pronto para descida. O Vitor Lima X-Ray está fazendo uma bola de estado de descida, senhores. Vitor Lima X-Ray desse e mantenha 4 mil pés. Ajuste em Salvador, 1-0 no meio. Gente, vai descer e manter 4 mil pés. Controle Salvador 2065, solicita. Prossiga. Poderia voar Motiva no presente? Autorizo Leda, 2065. Ah, autorizado Leda, 2065. 35, repórter alinhado e pronto. 16, boa. Copio, não. Petit, até o passo para pista 90, com 16 e a Índia, bom dia. Paulo Salvador, ajuda 8770. Para Porto Seguro, prepare a Coral, só um minuto de voto. Coral 160, por favor. Tô Lima X-Ray, autorizado. Obrigado. Voo November, livre decolagem, vento 180 graus, 08 nós. 80 graus, 11. Se puder manter high speed. Pode manter, sim. Até a dona, se ela quiser. Ativo. Salvador, bom dia. Obrigado, Vasco 4, Zona 094, acione identificação via chegada Mari. Desce e mantenha nível 110 inicialmente. Bom dia, voo 1184. 1184, bom dia para Recife, prepare a pulca número 24. Esse é o guardando, 1184. Vitor Lima, que seja em condições de voar na proa 040? Temos. Para sequenciamento, curva esquerda proa 040, tem como limite o localizador. 040, limite ao lado, Vitor Lima, que seja. Vitor Lima, que tem caso de falha de comunicações, ao alcançar seu limite, está autorizado com várias direitas e completar a final do procedimento ILS que feita a pista no zero. Pedro 08, muito bom dia. O Exolo November está colado na sua escuta. Exolo November, contato radar, se bem mantém nível de voo 055, autorizado direito em rota. Direto em rota, autorizado 055, muito grato, novembro. Uno 094, desce, mantenha nível de voo 100. É autorizado 100, 094. Sou 2770, pronto cópia? Pronto cópia. Está autorizado para Porto Seguro, nível 180, via Golfo 677. Decola da 1-0, curva direita no perfil da Coral. Fico 1 no meio, controle, o transponder, o controle 1208. Sei da pista 1-0. 2000, autorizado, final ILS-X-Ray, 1-0, final 6250. Controle, bom dia, Santa 3896. Tudo bem, informação, papai, quero falar 3896, acione a identificação via chegada Mari. Esse mantenha nível de voo 060. 060, via Mari, 3296. É 6250, apenas para informação, há dois helicópteros em sobrevoo na vertical de Duna, mantendo 510, não interfere com a sua aproximação. Positivo, 6250. Não tenho eles no esquema. A 094 autorizado descida até o nível de voo 050. Reautorizado 050. No 2065, chame Centro Recife, no 25, decimal 1. 251, boa. 2065. Citou Lima X-Ray, curva à direita, na proa 045, permanece limite e a falha de comunicação. E 045, a proa permanece limite, eu levo a 3. E 120, décima 8, bom dia. 1208, eu chamei 63, ou não? Controle, hoje é 6311, coluna Daniel, lenda da morte agora. Sonar 6311, bom dia. Contato radar, subir mantenha nível de voo 360, via Daniel. 360, Sonar 6311, via Daniel. Redução para 2309. 1184, acima, tá pronto? Pronto, 4. Recife 370 autorizado, decolando da 1-0, curva esquerda, Pucajão, Maracaju, após conforme. 5-1-1-2, o transponder, 1208, controle. Aprovado, 370 Recife, decola da 1-0, curva esquerda, Pucajão, Maracaju, depois conforme. Transponder 5-1-1-2, o controle 208, gol 1184. Correto no 184, chama pronto. Confira só o botão. Botão 4. E pronto para o pushback, 1-1-8-4. Recife chama ataque, 1-1-8-4. 1-1-8-4. Salvador, bom dia. Azul 9-1-3-4. Autorização Aracaju, ciente da Papá. Só um minuto cópia, prepare a PUCA para Aracaju, o 9-1-3-4. Poderia confirmar a saída, senhor? PUCA. PUCA, Azul 9-1-3-4. Vitor Lima, X-ray, curva direita na proa 055, em descida para 4.000 pés. Direita 055, descida para 4.000. Vitor Lima, X-ray, informador. Controle, autoriza o hotel Romeo Golf da presente cruzar a 10 para manter a orla. Então, não regresso mais para ele, né? Vai retornar para ele, mas não tem uma formação aqui em chuva. Então, vai prosseguir pelo litoral sul de Salvador e evitar o cruzamento do Erasmo? Afirmo. Quando agora à direita, em direção ao litoral sul de Salvador, aguarde transferência de comunicações, hotel Romeo Golf. Ok, vai iniciar o cruzamento, aguarda para transferência, o hotel Romeo Golf. Tá visual com Airbus 320 na final? Negativo, senhorita. Passando o Simbra agora, o Airbus. Não, não tá visual não. Controle, qual a frequência da rua aí, por favor, do 6250? 11895. Eu chamei, ninguém atendeu, obrigado. A 3896, está reautorizada desde que ele está ao nível de voo 050. Ah, 050, da 3896. 0 grau 08 mais, o Xaner 6250. Obrigado, livro voo 0250. Mantenha 3.000 pés para interceptar o localizador, curve à direita na proa 060, informe estabilizada. 3.060, se você está ao lado, para estabilizar, senhorita, vê se ele mexe aí. Na 094, desça para 2.000 pés, está autorizado o final do procedimento ILS, X-ray da pista no 0, informe estabilizado. Ok, 2.000, X-ray no 0, informe estabilizado, vou no 094. Vitor Natal. 123? Afirma, 126. Livre taxa, direita Índia, com espera 1895, 1016, boa. 1015, lá gente. É não. 1015, boa viagem. 1015, direita Índia, com espera 1895, bom dia, voo 94. A 094, apenas para informação, tem um cóptero mantendo sobrevoo sobre Duna, 510, não interfere com essa aproximação. Tá ciente, voo 94. Hotel Romeo Golf, chame... Hotel Romeo Golf, controle Salvador. Tá nas costas já, se aproximando de Itapó. Tá visual, Verosa? Tá visual. Chame torre 198, decimal 95. Chama a torre, Hotel Romeo Golf. Papá Romeo, Hotel Romeo Golf. Hotel Romeo Golf, tá autorizado o cruzamento do eixo da 10 e... Proa direto da Enrimar, Hotel Romeo Golf. Autorizado cruzamento, proa da Enrimar, Hotel Romeo Golf. Xaner 6250, solo 21, solo 1, 21, decimal 1. Bom dia. Obrigado, Xaner 6250. Oi, bom dia, 1184, ponte zero, no hotel. Uou, 1184. Ali decola da 10, vento 170 graus, 08 mais. Ali decola a pista no 0, gol 1184. 6391, chame centro Recife 125, decimal 1. 1251, chame 6311. Sou Lima X-ray, está autorizado a interceptar o localizador nesta proa, aguarde descida para 2.000 pés. Apenas para informação, tem um helicóptero sobre Duna, mantendo 500 pés, não interfere com a sua aproximação. Vai reportar vai aguardar a autorização para interceptar 2 mil pés, pode dar o ILS paciente do helicóptero na vertical de 2. 3896, desse, mantenha 3 mil pés, ajuste 1015. 3 mil pés, 1015, o 3896. Solo, Sana 62, tem 0 bom dia. 2250, alfa, reportante da Judete. Alfa, da Judete, obrigado. Salvador, o Victor Lima McRae está estabilizado no lock. Lima McKay, autorizado da descida para 2 mil pés, ajuste 1015, aguarde transferência de comunicação. Gente, vai descer 2 mil pés, vai aguardar o Peter Lima McKay. 3896, reduza para 1909. 1909, 3896. Lima X-Ray, reduza para aproximação final, apenas para informação, vai seguir um 737-800, agora na vertical de Duna, cruzando 3 mil e descida. Gente, está reduzindo, está saindo as condições do Victor McRae. O gol 1094 estabilizou o final do X-Ray. 094, torre 118, decimal 95. 1895, obrigado. Hotel Romeu Golf, reporte no solo controlado, vento em Salvador, 1970 graus, 08 nós. Reportando no solo controlado, Hotel Romeu Golf. Torre Salvador, bom dia, gol 1094, final do X-Ray, cruza 2100. 1094, teto estimado em 1300 pés, mantém aproximação, reparte visual. Em comandante visual, gol 1094. Bom dia, 4207 azul, centro da Papa, baixando 160. 4207, acione identificação, e a chegada bom, filho. Desça e mantenha nível de voo 070. Ajuste em Salvador no 095. 095, 070. Passo 207. Torre Lima X-Ray a 1 milha para Duna. Completa o final do procedimento. Chame torre 198, decimal 95. Gente, vai chamar a torre no 198, decimal 95. Porra. Oi, Salvador. Bom dia, voo 1184. 1184, bom dia. Contato radar, se mantém nível de voo 370 via PUCA. 370 via PUCA. Passa de Salvador, voo 1719 com a informação Papá. Passa 235 para 1150, chegada Mário. 1739, bom dia. Senhora identificação, voo e proa de Mário. Em Mário, intercepta Star Mário. Está autorizado a descida até o nível de voo 050. Bom dia, identificou 050, voando Mari, voo na 739. 3896 para o localizador, curva à direita, na proa 060, informe estabilizado. 060, informe estabilizado, tá? 3896. Doutora Caju, 5111, responde, e o controle 208. Localizado 210, Aracaju. Curva à esquerda, Puca Jamo, após direto Aracaju, 5111 e 1208. 21 para autorização, São Paulo, como é? Foi, se tiver condições de estar autorizado para o Odijão. Após, chama, o nono está. Salvador, bom dia, Rio, na noite, área 610 para. 981, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera. 981. Informo um helicóptero na vertical de duna, mantendo 500 pés, não interfere com a sua aproximação. Sim, estabilização é mesmo. Controle de Salvador, quanto ponto? Bom dia, Azul 2780, Centro Papá. 2780, bom dia. Oceane identificação após o Bidude, vou Itape. Em Itape, intercepta a chegada a Mari, reporte quando pronto para descer. Altitude após Itape, chegada a Mari, 2780. Bom dia. Foi do nono. Romeu Fox 09. Gente, dá presente já agora. Boa torre, Romeu Fox 09, prato 124. Vitor Lima, X-Ray. Vento 190 graus, 10 nós. Livre pouso, pista 10. Livre pouso, Lima X-Ray. Caso de Alfa, Gol 094. Via Alfa, Alfa Juliette, Gol 094. Salvador, bom dia, da 3296. Localizador, 1 milimetra agora. Meu nome é 48. Autorização, Maceió 350, escuta 4. Exatamente. Prepare a subida Puca, aguardando o copo número 2. Puca, número 2, meu patrão. Nove oito no Uno, ali mantendo zero. Ok, ali mantém 1-0, Rio, 981. Nove Uno, 184, chefe centro Recife, 125, decimal 45. 1-2-5-4-5, Uno, 184. Uno, 2-1, decimal 1, livrando a direita. Bom dia. Uno, 2-1, decimal 1, livrando a direita, Vitor Lima, X-Ray. Ajuste em Salvador 1 no 05. 05, 4000, via azul 4207. Solicita instruções para o 4-3, operação 8. 1-70 graus, 09. 24, 08, 09. Então, 4-3, autorizado Lima Kilo X-Ray. Vitor Lima X-Ray. Ele é Alfa e Kilo, até o qualificador, obrigado. No 094, Juliette, com 10. 134, puxa a sua mente. No 9134, aguarde pro puxo. Só aguarde. Alfa, Gol 1094. 1094, mantém a posição antes da Gilete? Mantém a posição antes da Gilete. Fez controle 1-20, décima 8, bom dia. 6198, ação de identificação, autorizado descer via Mari ao seu nível 060. Via Mari 060, identificou, está 3198. Portão 62. 62, confirme? Até chuva sobre o campo ou pro 3296? Afirmativo, agora chuva leve. Obrigado. Autorizado, pushback para a minha chamada, tá? Autorizado, chamará, zona 9134. Salvador, 120, décima 8. 08, obrigado, Davi. 2770, aguarde pro push. Guardando. Certo. 9891, contato radar na decolagem. Saída Momo, todo 390, vigilância. Subida Momo, acendendo 390, 9891. Tá com a equipe de solo? Afirmativo, tem condições. Então coordena a equipe de solo para acessar o pushback simultâneo com a aeronave. Vou tirar 2 mil da aeronave. Sim, está autorizado então, oi, respeito a simultâneo com a Azul 9134. Azul 2770, na escuta? Na escuta. Coordena a equipe de solo, seu pushback será simultâneo com a aeronave da companhia, com a Embraer 170 aí no Pad 3, na 3 Lima. Chama pro táxi. Acho que já deu um trator aqui, vai aguardar. Vai informar para o pushback. Gente, então chama quando totalmente pronto. 777. Vai chamar. 9134, pode puxar normalmente aí, chama pro táxi. O 3296. Normalmente a aeronave da companhia ainda não está com o trator acoplado. Chama o Petar. Sim, vai iniciar normalmente. Azul 9134. Paulo, bom dia. 3896, Tartan, livrando. Bom dia, 3896. Ative Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 3896. Uno 621, pronto, corte. Pronto, corte, 621. São Paulo Congonhas, 360 aprovado, via pêndulo 1-0 até por base, após o pêndulo 1-6 sai conforme. Decola da 1-0, curva direita, no perfil da Dael, Leda, Mótica. 5-1-2-0, transponder, 208, quanto bem. Autorizado para São Paulo, nível 360, via pêndulo 1-0, por base, pêndulo 1-6, de acordo com o plano. Decola da 1-0 na Dael, Leda, Mótica. Transponder 5120 e o controle 1208, o gol 1621. 621 correto, chama o estacionamento no 9. 721. Estabilização. 1739, reduz a velocidade a 210 nós. Número 2 na aproximação. Livre descida 3000 pés, ajuste no 0 no 5. 210 reduzindo, 3000 com 10 no 5, gol no 739. O Papá, Romeu Fox, Serra Novembro, está com a informação. Papá. Fox, Serra Novembro, é sua identificação. Vista via Mário, nível de voo 070. 70, em velocidade, senhor. Cidade da Astá. 260, não é, então? Cidade da Astá. Ah, tá, joia. 250, tá bom. Tráfego às 11 horas do 4207, helicóptero. Sem informação de tráfego nenhum no setor. Ah, tem um tráfego 4.500 pés abaixo. Entendi. A bandeira de urna vai transferir o voo próximo a Bonfim, Mike, Juliette Romeu, 500 AGL. Gente, Mike, Juliette Romeu, mantenha 500 pés. 1739, vetor, radar sequenciamento, mantenha proa 030, limite ao localizador. Mantendo 030, limite ao localizador, gol 9739. Na alta aproximativa, Julietita 3896. Azul 2780, desce, mantém 4 mil pés. Vetor radar para o sequenciamento. Curva esquerda, proa 070, limite ao loco. 4 mil, curva esquerda, 070, limite ao localizador 2780. táxi azul 9134, 66 a bordo, 2 horas e 45, até no Salvador. 134, Livre Táxi, parte 3, parte 1 no Índia, ponto de espera 1895, me quis no ajuste, fique atento ao TAM, parqueando no 5. 9134. Afirmativo, parte 3, pátio 1 no Índia, 1825, vai ficar atento. 9134. No 621 no 9, está autorizado, chama para o táxi. Está autorizado, 621. O no 6381 no 1, está pronto. Sabe, fica para o táxi final, procedimento ILS X-Ray. Desvio direita, 070 para o LS3. Rua esquerda, no peito da PUCA, Jama, Aracaju. 512000, transponder, 1208, controle. 1895. 1895, boa. 1981, chama centro, Recife. 12545. Alternativa no 26-85. Recife 2545-2685, obrigado, Rodrigo. 1-4207, mantenha aproximação sobre o campo, chuva leve a moderada, pista molhada. 4207. 12780, desce a 2 mil pés, ajuste no 015. 2 mil pés, 2780. Azul 27743. 2770, 43 autorizado, chama para o táxi. Vai chamar para o táxi. Bono 739 no localizador, complete a aproximação final, chame torre no 8 decimal 95. No 895, eu vou no 739. Tem intenções de voo? Com, poderia confirmar a distância e a radial ideal de saída? De saída? X-ray, passadona. Bom, 739, mantém aproximação sobre o campo chuva leve a moderada, um pouco de restrição de visibilidade e pista molhada. Mantém aproximação e reparte visual com o campo. Só está na visual, voo no 739. Alô 4207, já visual? Dirigente. Autoridade Salvador, Grupo Zulu. 500 pés AGL. Decola da 197 com primeira curva à direita. Ou em coordenação com a torre, se tiver condições, decola com Pula Norte. É na radial 330. O transponder 01116 e o controle em 120 disponível. 0. De decolar com o Pula Norte, da cabeceira? Então decola com o Pula Norte, coordenação com a torre, confirma só o pátio para o Albert. Pátio 504 a bordo. Acionamento táxi, decolagem 1895, 1015 no ajuste, uma boa viagem. Confirme? 1015. Pronto para o táxi, voo 1621 com 183 a bordo, 4 horas, Galeão. 621, livre táxi, parte 1 no Índia, ponto de espera 1895, 1015 ajuste, uma boa viagem. Parte 1 no Índia, ponto de espera 1895, 1015 ajuste, um bom trabalhador,